Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Os meus amigos me perguntam onde você está. Eu lhes respondo que você saiu pra descansar na sua terra natal. E o bicheiro me pergunta se eu não vou jogar e quando é que o menino vai poder voltar. Já não consigo mais mentir para ninguém e há sempre alguém que eu não consigo mais me controlar. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Os mais chegados me aconselham pra eu levantar, pra não beber, pra me esquecer e não desesperar. Mas a saudade me enlouquece, eu já não durmo mais, e a esperança me dizendo pra não esperar. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Os mais chegados me aconselham pra eu levantar, pra não beber, pra me esquecer e não desesperar. Mas a saudade me enlouquece, eu já não durmo mais, e a esperança me dizendo pra não esperar. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi. Você se foi.